da emissora brasileira da Rádio Metropolitana FM Stereo de Mogi das Cruzes. 92,1 MHz. ZYD 889. Mais uma emissora do Sistema Metropolitana de Rádio. A frequência máxima do sucesso.